Voltando aqui ao pé da letra, estamos aqui com Ama Campus, direto de São Paulo, via Skype. Acabamos de ouvir um som do seu CD solo. O CD solo aqui tem um nome interessante que é. Adoçando com mel. Ah, legal, interessante. Você tem, já percebi que você tem uma temática muito, muito da terra, né? Uma alma natural, né? Poesias relacionadas ao amor. Tem facilidade? Essa é a facilidade de falar sobre isso? Sim, facilidade, porque a gente tem essa. Eu sou muito observador, né? Eu sou de falar pouco, então. E eu sempre fui muito família, e a gente aprende muito, né? A família é todo o alicerce Entendi. Tá certo. que deveria ser no mundo, né? Porque é a ideia da família que é as boas por aí, É, né? a família pode ser até um pouco diferente hoje, né? Às vezes, digamos, as famílias se reestruturaram para a nossa vida moderna, né? Então, Exatamente. a gente mora com avós, moram com tios, né? Moram com pessoas de dois, três casamentos, mas independente disso, ainda é um alicerce, né? Não, eu acho que é, principal alicerce, né? Se entende, se respeita e se resguarda e principalmente consegue fazer as Sim. coisas juntos, né? Disse. A gente melhora esse. E aí tu traduz essa vida, essa tentativa de vida um pouco menos complexa aí nas tuas letras, é isso? Então, eu traduzo porque tenho assim tenho muita paixão pelas pessoas que eu convivo, né? Eu morei num dos bairros que eu falei que eu morei aqui em São Paulo, um Sim. bairro na Zona Norte chamado Pedra Branca, onde eu comecei a ter contato também a ouvir muita música de Lula e Lucina, que na época era dupla. E eu morava próximo à casa delas e a gente acabou 17 anos, entendeu? Entendi. E tive muita influência, convivência também essa vanguarda que tinha na ocasião do que é show no Teatro Lira Paulistana ali em Pinheiros, onde a língua de trapo, grupo Tarancon, então tem uma miscelânea de artistas que eu muito, né? Então, assim, essa falar de amor, falar de terra. A viola, na verdade, eu não uso muito nos meus arranjos, pensando muito no regionalismo. Sim, Eu faço intuitivamente, minhas músicas são muito. Na verdade, uma leitura urbana, né? Uma leitura urbana daquilo que intuitivamente você trabalha, né? Com as essências, a natureza, né? E uma metáfora meio campista, né? De alguém que mora na cidade, né? Pode ser É, essa mesmo. Adoçando com Mel, por exemplo, ela foca muito isso, né? Mas assim, tem os pops também, né? Que é a música para viver bem, um violão de 12 cordas, para poder Sim. acompanhar aí. E assim, intuitivamente, como eu comentei, eu começo, eu não tenho assim muita regra, muita metódica, entendeu? Muito fazendo, e você é músico, você sabe. Sim, entendo. E então, dessa minha paixão, que dessa época, porque eu sou assim, se um dia eu encontrar o Almir Sater por aí, um dos sonhos é tocar com ele. Opa, não, mas né, tá bem perto. Eu sonho baixo. Mas assim, Entendi. é assim, poder um belo dia conhecê-lo. Na verdade, estou brincando, é conhecê-lo Não, e mas mostrar um trabalho. é mais fácil hoje do que antes, né? Com Com certeza, né? certeza. E aí é mais fácil os contatos, né? Porque as redes vão sendo mais próximas, né? As pessoas estão conhecendo mais trabalhos, assim como nossos próprios ídolos nos conhecem também, acabam nos conhecendo, né? A magia, né? A magia da tecnologia recente, né? Veja bem, a gente conversa aqui, que a pessoa, a qualquer momento, de maneira assim, clara, como estamos fazendo. E como acontece, né? Que é de trocar experiências, trocar letras, canções, melodias e faziam e ir avançando, né, a qualidade das músicas, né? A gente chega hoje, a gente tem a capacidade de escutar várias vertentes da música, né? E parece que plural, né? Fica tudo isso muito plural, né? Exatamente. Muito bem. Vamos escutar mais Vamos lá. um pouquinho do Vamos lá. Ama Campos? Beleza. Daqui a pouco a gente volta com o Ama Campos, falando um pouquinho mais do seu trabalho, e vamos ouvi-lo e também uma coisa do grupo do Caio B, que está sempre nas segundas autorais ali, faz parte do grupo também da Ama Campos e meu grupo, né, Ama? É isso aí, vamos lá.